tempos de paz, Asa reinou. Ele buscou a face do Senhor, tirou os altares de deuses estranhos e em seu coração fez o que é bom. Ele edificou, fortaleceu cidades de fé, o povo cresceu, quebrantou os ídolos, guardou a verdade, na luz do Senhor encontrou a liberdade. Exército se levantou, será o etíope, a batalha clamou. Asa se prostrou, em ti confiou. Ajuda-nos, Senhor, em ti somos um só. O céu respondeu, o inimigo caiu. Diante do Senhor, o terror se esvaiu. E o povo valente com coragem perseguiram a vitória em glorificação. Confiança em ti, Senhor, em ti, nosso Deus, a força e o amor. Nada é impossível, em ti vamos lutar. Com fé no coração vamos te adorar. Edificamos sobre a rocha, firmados em teu poder. Em ti, Senhor, encontramos a vitória e o viver. Confiança em ti, Senhor, em ti, nosso Deus, a força e o amor. Nada é em ti vamos lutar, com fé no coração vamos te amar.